Como água derramou-se, derreteu seu coração. Sua alma secou-se, traspassaram-lhe as mãos. Como água derramou-se, derreteu seu coração. Sua alma secou-se, traspassaram-lhe as mãos. Nos amou sem pedir alguma coisa, se entregou pela nossa eternidade. Uma espada traspassou a sua vida e em cera se tornou seu coração. Deus se abriu pro mundo inteiro e mostrou o amor verdadeiro. Sinto ainda da cruz aquele calor, coração derretido só por amor. Traspassou a sua vida e em seu...